Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track Podcast. O episódio de número 38. Go, go, go! E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuza e eu nunca joguei Castlevania, mas um dia eu vou jogar. Promessa é dívida. Você vai começar pelo. Pelo parabéns, último, né? Hein? Vai começar mal. Vai começar pelo Castlevania do Hideo Kojima, né? Que começo excelente, Not. Eu sou Javan e Castlevania Symphony of the Night foi o único jogo que eu literalmente virei de ponta cabeça. Piada safada. Piada safada. Bom, aqui é o Wesley Pires, e o que que é o homem? É uma miserável pilha de focos? Opa, errei, de segredo? É de focos, exatamente. Quem ouviu saberá. Aqui é o Fedaikin, e Symphony of the Night sempre me lembra o Vegan Black Metal Chef. Nossa. Sério? I don't have the fun, hein? Eu só queria as facas, pelo menos. Eu vejo isso aqui e sempre me lembro daquela banda Immortal, sabe? Aquela banda galhofa. Galhofa, mas nunca acaba, né? Porque é imortal. Isso nem ai, vai. Ai, meu Deus, sabe? Essa aí foi nossa. E aí, galera, aqui é o Excel. Que isso? Seu viado, não vai fazer nada mesmo. Não, cara, não vai. Só essa entrada é fantástica, cala a boca. Te fala mais. Então, no episódio de hoje, falaremos de Castlevania Symphony of the Night, esse joguinho de 97, que foi um grande marco na história dos games em si, né? Que trouxe um gênero de exploração de uma forma bem elevada, assim. E ele também trouxe uma trilha sonora fantástica. E a gente vai fazer essa discussão bem bonita após a leitura de e-mails, e a gente já volta. E-mails! E-mails! E-mail de coco, ninguém lê. Pode parar com essa voz, né? Pô, velho, eu tinha curtido. Começando mais uma leitura de e-mails, estou aqui com o Javan Box. Peguem suas cadernetas e suas agendinhas, ou como diria o Thiago, peguem suas colheitas e suas fazendinhas. Tá começando mais um. Então, oi. Oi. E tô aqui com o Rubão lá do Sub Controllers. Ora, ora, ora, ora! Ora, ora! Daí. Cara, o melhor vídeo da internet. Não, o melhor vídeo da internet o Sabuza me passou hoje. Hoje, cara. Meu Deus! Death Station! Cara! Da hora. Estamos reunidos aqui para fazer a leitura de e-mails referente ao último podcast de Game Track número 37, a respeito da série de jogos de luta, Guilty Gear. Olha só que bonito. Vamos passar alguns recadinhos aqui. Primeiramente, né? Nós estamos com a página no Facebook. Se você ainda não curtiu, dê um curtir lá pra gente aumentar o número de fãs. Olha que bonito. E também, siga-nos no Twitter no @meloax. E mais um recadinho é que na próxima sexta-feira vai ter TF Night. TF Night. TF Night no dia 11 de novembro. E sabe o que é dia 11 de novembro, Zabuza? Dia 11 de novembro sai Skyrim, cara. Então, se você fez pré-venda no Skyrim pela Steam, você não vai jogar com a gente, por causa que provavelmente você vai jogar Skyrim. Mas, se você não fez pré-venda Skyrim, e você não vai jogar Skyrim mesmo tendo feito pré-venda Skyrim, vem jogar TF2 com a gente. Justamente. Então, vamos lá para o nosso primeiro e-mail. Eu vou começar lendo aqui o e-mail do Tono Shinki, o Ricardo Kazu Serikawa. Olá, aqui é o Tono Shinki, 23 anos, programador júnior. Ele é o cara do servidor do Melox no TF, né? Então, sempre que tem TF Night, ele vai estar com o nome ali relacionado. Ele que é o cara que quica todo mundo. Ele é o deus do servidor. Ele diz assim, cara, não sou de pedir participação, que nem o Coffee Coffee Wesley Pires. Brincadeira, sou lindo. Mas que ter participado muito, né? Estou escrevendo enquanto ouço e batendo na mesa e gritando que tá tudo errado, porra. Mas é porque eu sou fanboy e não... Tá tudo errado! Tá tudo errado! Ele é conselheiro! Conselheiro! Cara, esse cara vai odiar a gente pra sempre, sim, mano. Conselheiro. Sabe o que dá pra falar pra ele? É. Kojima, um beijo. É, ele diz que é daqueles fanboys, mas não de matar ninguém, né? A série Guilty Gear já era meio Crapcom, como ele diz, né? Por causa das devidas continuações que ele teve, né? X2X, Reload, Reload Midnight Carnival, Slash, todas aquelas merdas, né? E ele falou, poxa, vocês nem falaram das referências rock e metal que tem no jogo, né? Por exemplo, o nome do Kai Kiske, né? Ele diz que tem muito a ver com a banda Halloween. O Soul Bad Guy tem a ver com o nome da banda Queen, né? Que o nome verdadeiro dele é Fred Bad Guy, que era o apelido do vocalista. Os golpes também são baseados em músicas. Poxa, vocês nem lembraram do Destroyer, aquele que é um hit kill. A gente não chegou a ver isso, né, Javan? Não, por causa que ele acha que é o boss do 1. Não, o Destroyer é um tipo de golpe. Você faz uma sequência e ele mata com hit kill. Ah, tá. Eu não sei quais são as condições, né? Ele falou que alguns são parecidos com Fatality, com sangue jorrando na tela pra todo lado, né? Ah, tipo Blast Blue. Ele falou assim que também o modo história é meio visual novel, que onde a porrada é também interessante, os múltiplos finais se intercalam. Bom, ele fala, ele lista bastante coisa aqui que a gente deixou de citar. Por exemplo, lembra que eu falei que tem uma menina que eu falei que era a Baikin? Acho que a Baikin é aquela meio samuraizinha lá. Até o Excel falou que você joga bastante com ela. Ah, sim. Eu falei, nossa, mas tipo, ela é uma mistura de tipo Joy Higashi com Samurai X, né? Aí ele falou que essa personagem foi feita com referência ao Kenshin mesmo, né? Por causa da mente doida do Atari, né? O Kenshin deveria ser mulher, né? Mas enfim. Tem um monte de relação que tá relacionada aqui. Principalmente um erro aqui que a gente comentou no podcast, que a gente falou que o Bridge, aquela freira que é um homem, mas é bem gostoso, como diz o Excel. Ele falou que ele tava num convento, né? E daí que ele teve história que ele ficou um pouco afeminado daquele jeito. Mas na verdade a história, ele diz que tá errada. A história dele é que na vila dele, o ter gêmeos do mesmo sexo era trazer mal ao agouro. Então ele resolveu se tornar uma mulher, né? Ou seja, os pais dele. Isso, cortou fora e resolveu. Né? Resolveu cortou fora. Mas ele não tem como se tornar uma mulher, pelo menos. Cara, Guilty Gear no futuro ou no passado? Eu não sei, se for no futuro, ele pode virar uma mulher, mas não, entende. Ele tá falando assim que uma das formas dele provar a masculinidade dele, ou seja, ele não conseguiu, que era virar caçador de recompensa, né? Não, entendi. É isso, cara, tem muita coisa que ele colocou, ele falou assim que, tipo, obrigado pelo cast, porque ninguém fez nada sobre Guilty Gear, mesmo enchendo o saco dos podcasts ao extremo. Ele falou que logo vai fazer um podcast sozinho pra ele falar sobre o tema, né? Mas enfim. Mas, enfim, vamos lá pra próximo e-mail que o Javan vai ler pra nós. Ok. Olá, aqui é Nicolas Valentim, Alcabrão da Steam, 19 anos, estudante de publicidade e propaganda e estagiário, de Bagulhos, São Paulo. Olha, é o mesmo curso, que delícia. Fuck yeah, cast sobre o melhor jogo de luta de todos os tempos, adoro esse jogo, amei o tema, amei o cast e pegava os abos. Ei! Nata! Só uma enforcação. O cara que controla a sombra se chama Zato 1. Enforcação. Não, ele comeu um M, ele ficou em foração só. Ah, ok. Só uma informação. O cara que controla a sombra se chama Zato 1. E ele manipula um demônio das sombras que chama Ed. Conforme Zato se utiliza dos poderes de Ed, o Ed começa a possuir mais o corpo de Zato. Sendo que no jogo em que ocorre a troca de nomes, o qual não me recordo qual é, é a hora que a parte humana do corpo de Zato desaparece completamente, sobrando apenas o demônio Ed. É foda, cara, porque essas séries tipo Guilty Gear, Blast Blue, eles geralmente fazem uma história muito complexa, muito assim, tipo, não é que nem Street Fighter. Ah, os caras estão levantando peso, criando músculo e porrada, pronto. É que não fala, o Japa que criaram, cara, eles são muito criativos. Demais, não, cara, não. Demais, extreme. Os caras têm uma mentalidade, né? Às vezes nem um console aguenta pra tanta informação que eles querem colocar no jogo. É, cara. Não é à toa que a fanbase desses jogos geralmente vive pedindo, sabe, pra fazer anime ou mangá oficial de Blast Blue ou Guilty Gear. Acho que de Guilty Gear teve até algum OVA. Ou não, eu não tenho certeza. Nem eu. De verdade. Enfim. Ah, e por acaso, eu jogo mais com o Soul por ser mais fácil de apelar na maior parte das partidas. Mas meus personagens favoritos são a Jam, tanto pelo fanservice quanto pelos combos dela, que são lindos por ser feito ser armas. E o Chip, pelo Chip Damage. Pelos especiais e a facilidade que ele tem de fazê-los no meio dos combos. De qualquer modo, mantenho um ótimo trabalho com os casts. Muito obrigado. É, a Jam é aquela menininha que eu também gostei de jogar, cara. Ela é muito bacana. A gente tá aqui num podcast, na leitura de mesa, tudo perdido, né? Então se os caras falarem qualquer coisa mesmo, a gente tá, tá certo. Vamos lá pra leitura de um comentário aqui que eu selecionei pro Rubens ler pra gente aí. Olha, antes de ler esse comentário, eu queria fazer algumas observações do cast, tá? Então faz algumas observações do cast, Rubens. Então, aquele dia que rolou a jogatina lá na casa da mãe do Excel, cara. Uhum. Primeira vez que eu tinha pegado Guilty Gear na minha vida, tá? Nunca tinha visto, só por imagem, vídeo, olha lá. Divisa então, primeira pouco também. Muito pouco, cara. E primeira vez assusta, cara, pela jogabilidade também, né? O jeito que você tem que jogar no Wii, ele é bem diferente do que você tá acostumado com os outros jogos, né? E eu achei, assim, desafiador, cara. Então, foi bacana. Muito desafiador. Primeiro pelo jogo, pela jogabilidade dele, e o segundo pelo controle do Wii, né? Que puta que pariu. Exatamente. Aquele controle é muito ruim pra jogar. É uma aventura, cara. É horrível aquilo. O pior analógico da história. Tipo, só é bom pra jogar os jogos que tem no Wii. E eu fazia os golpes, cara, como não se houvesse amanhã, né? É. Cara, nem sabia o que tava acontecendo. Smash Bottom Phoenix. Eu fazia muito Smashing mesmo. Uhum. Mas... E achava dessa, cara. Vamos continuar, então. Vai. E, continuando aqui, eu queria me retratar aí o que vocês falaram no cast ali, cara. Que vocês ocultaram toda a parte que eu massacrei vocês. Ah! Edição tá aí. Porque eu sabe que eu sou noob! Vocês são muito noob? Vocês são tudo noob! Sou tudo noob! E, cara, eu lembro que uma hora eu peguei, acho que é o Kai, né? Kai Kirsky. Cara, e fiquei 7 bilhões de rodadas, cara. E não, olha o exagero, tirava, olha o exagero. E foi bacana, cara. Então vou ler no comentário aqui. Então vou ler o comentário aqui do Gio Rod. Ele é lá do gambiarra.blogspot.com. E aí, pessoal? Caraca, Guilty Gear. Tá aí um jogo que foi um dos responsáveis por eu querer comprar o PSX na época. Olha aí, cara. Um jogo fazendo o cara comprar um videogame é foda, hein? Aham. Uhum. Isso eu curto essas coisas. Eu faço isso também. Trilha sonora incrível, jogabilidade extremamente boa. Pra quem não manja de combos como o KOF, por exemplo. Porém, notei a falta de algumas informações. É, que ele diz aqui que no caso de vocês, passa porque não jogaram muito. É, e daí, né? A gente falou, então, não jogando nada. Então tem muita informação assim que a gente deixou mesmo escapar. Exatamente. Mas o jogo merece, cara. Que trilha sonora, cara. Sim. Eu curti pra caramba. Tem um movimento do primeiro Guilty Gear chamado Destroyer. Simples de ser executado. É que quando pega, faz o especial de Fatality. É o que a gente comentou, né? Então ele só certificou porque fiquei na dúvida que o Tony Schick não falou no e-mail dele, né? Se era no primeiro, aí ele falou, no primeiro é essa parada que existe lá. É, com a diferença que ele pode ser executado logo no início do round. Ô, louco! É muito apelão. Eu vi alguns vídeos aí, cara, é muito foda, assim. Tipo... Mas que deve girar 7 mil giros. Não, deve ter uma sequência de comando lá que você faz, mas aí se você pega o cara, você mata na hora, cara. É, tipo, você começa o jogo, imagina, tipo, pra campeonato, você começa o jogo, o cara faz as paradas e pum, acerta. Ah, mas deve ser, em campeonato você deve ser totalmente desqualificado, sabe? Não pode fazer. É. É aquele esquema, né? Se acertar, você perde a luta. É. E conforme você avança contra os adversários, fica mais difícil de acertar. E se tentar fazer um ataque em Justice, ele faz o Destroyer em você. Bem reversal russa. Isso. Justiça é o cara do GIF lá, que tem no post. Lá. Ele fala aqui que, pra não reparar quase todos, a referência do Heavy Metal lá, o Axel, os nomes das bandas, Slayer, Venom, Zappa, Rage, nome dos artistas como Cliff, o Kai Kirsky, por exemplo, é homenagem ao Kai Hansel e Michael Kirsky, ex-integrantes do Halloween, cara. E ademais é isso, eu curto muito o trampo de vocês, apesar de não comentar muito... Mas prometo que isso vai mudar. Até mais. Muito bom. Muito obrigado aí, Dio. Continua escutando, hein? É bem isso mesmo. Então vamos lá para o último e-mail aqui. Só pra gente encerrar essa leitura aqui, é do Marcos Melo Corrêa, o nosso ilustrador oficial, podemos dizer assim, né? Ele diz assim, o cast sobre Guilty Gear foi bem legal, apesar de ter feito lembrar uma das maiores raivas da minha vida. Eu não consegui derrotar o Justin no final do Guilty Gear pra PlayStation 1. Tentei muito, mas na época eu não era muito bom no jogo. Mais adiante, eu e meus amigos nos divertimos bastante na série 2X, Plus Core do PlayStation 2. A trilha da série é impecável, te incentiva a conhecer os personagens e o nível de carisma de cada tema que o mesmo possui. Envio em anexo 2 desenhos, intitulado o primeiro como A Vontade do Zabuzeta, expressando como ele quer gritar pra todo mundo o quanto ele é rica. Você viu esse aí? Eu vi no grupo. Bacana, cara. É muito engraçado, porque, tipo, eu tô como se fosse, tipo, num barranco, assim, gritando. Eu sou rica! Genial, sério. E outro desenho que ele manda aqui é que ele mandou um desenho como se fosse aquela tela de seleção de itens, né, do Final Fantasy 4, que ele retratou uns personagens do último cast, né, do cast de jogatina, que foi eu, o Javan, o Excel, o Sr. B e o Snake. Não, ele não me retratou. Pera, tá errado. Ele não me retratou. Ele retratou outra pessoa, todo mundo sabe disso. Não, você é uma diva. Não, cara, eu tô barbudo, velho. Mas sério, ele fez um desenho espetacular. E ele falou que tá agora também escrevendo uma coluna no violão de 8 bits, né? A coluna que tem um nome um pouco sacal, como ele diz, que em inglês tosco é de propósito, que é Dane Original Track Awesome. Que fica tota. É ele que tá fazendo isso? Sim, ele que faz lá. Olha, bacana, cara. Também aproveitou e mandou um rascunho do concept, né, quando fez os desenhos lá, que tem um acréscimo de Madruga, né, que ele parece o Kefka porque ele tá com uma cara meio, tipo, uma roupa meio de palhaço, ou ele é o Gobbs mesmo, que é do 4, mas eu acredito que seja mais o Kefka mesmo, eu tô confundindo feio. Não ouçam os Abus, por favor. É, eu sou uma merda em Final Fantasy, mas foda-se, mas sério, o desenho tá muito massa, tá da hora a vida, né. O Excel é muito engraçado que na faixa dele tem um símbolo do Excel no aplicativo. Que genial. Agora que eu vi. E a única maneira de você descobrir que você é o Javan é porque no óculos tá escrito Bok. Sério que tá escrito Bok no nome? Eu não vi, velho. Tá, tá escrito no óculos, assim, branquinho, Bok. Mas sério, muito obrigado mesmo, Marcos Melo Corrêa. Vai lá pra nossa galeria na fanpage do Facebook e vai estar aqui no podcast, né? Então é isso, finalizamos nossa leitura de e-mails por aqui. Antes disso, eu quero que o Rubens faça uma retratação quanto a esse podcast tá rolando hoje, né? Olha, cara, eu fiquei sabendo depois, mas tudo bem, cara. A vida tem troco, né? Por causa da nossa agenda que tá um pouco corrida, né? Porque eu quero deixar tudo certinho pra evitar atrasos, né? Então, mas aí no próximo leitura de e-mails faz alguma retratação do que a gente falou de errado, que pelo que eu soube é o que você mais jogou também, né? Um dos top 5, né? Dos jogos. Top 3, top 2, cara. Um jogo muito bom, cara. Nossa, eu tenho vontade. Symphony of Night é foda pra caralho. Eu fiquei irritado também com os Alves, porque eu queria falar com ele sobre o boss secreto, que eu não falei no cast, porque o Rubens não tava lá. Se ele estivesse lá, a gente tinha lembrado daquele boss meio secreto. Que não é bem secreto. Mas não falei aqui, senão não importa. Mas enfim, vamos agora pro nosso cast. Obrigado, Rubens. Acessem lá sobcontroles.com. O link vai estar no post do episódio. E o Javan, que tá um pouquinho ausente com o New Game, mas em breve novidades, né? Pouquinho, só um pouquinho, né? Só tipo 6 meses. Não, mas tá beleza. Finalmente vou poder comer minha pizza agora. Muito obrigado a vocês que ouviram a gente. Hoje só porque eu tô com vontade de pizza, mas enfim. Isso aí, galera. Fiquem aí com o ótimo cast, né? Sequência. Antes da gente começar o podcast de fato, né, a gente tem um recado pra passar pra vocês, que o formato desse podcast vai seguir a linha que a gente fez no Game Track 35, ou seja, em vez de a gente deixar as músicas pra ser tocadas no final, né, a gente fazer o pedido, a gente vai fazer os pedidos de música nos intervalos dos blocos. Então fique ligado quando for tocar as músicas aí. Castlevania é uma das franquias mais famosas nos games. Ela que surgiu em 1986 no MSX com o título Vampire Killer. E desde então ele foi famoso por ter jogos em 2D, né, de plataforma, que foi lançado desde então. Ele manteve uma linha até o lançamento do jogo que a gente vai falar hoje, que é o Symphony of the Night, né? Até o lançamento do Symphony of the Night, ele mantinha uma linha que não envolvia tanto RPG. E a partir do momento... Uma linha, um segmento assim que ele se manteve, né, até então. É, tanto que essa classificação Metroidvania só surgiu no Symphony of the Night mesmo. Exatamente, foi daí que veio a coisinha aí. Essa piada imbecil. Essa coisinha, não é, mas é... Essa coisinha. Eles inventaram esse gênero bizarro, mas é exatamente isso. O engraçado é que tem um Castlevania pra cada console. Isso é legal, sim, né, sim. Porque se manteve desde então, porra. Legal. Não, isso não é legal, isso se chama capitalismo e eu vou ganhar todo o dinheiro que eu puder em cima da franquia. Todo console, tem pra Game Boy Color? Tem. Sério? Tem. Pô, tapa na minha cara. Sério? Não, cara, sei lá, tem até pra celular. Ah, deve ser algum Super Castlevania 4. Não. Ah, Akumajo Drácula. Castlevania não usa... Não, mas Akumajo Drácula é Castlevania em japonês. Castlevania não usa Super no nome, nunca. Como não? O Super Castlevania 4 é o Super Castlevania 4 pra Super Nintendo. Mas não é Super, nunca. Oh. Mas então, falando de Castlevania Symphony of the Night, ele foi lançado em 97 pra PlayStation 1. Ele trouxe os elementos de RPG, como já citei. Apesar de ter uma discrepância com os outros lançamentos anteriores, o sucesso foi de imediato, porque o pessoal não tava esperando a jogabilidade nesse formato, né? E esse jogo, cara, ele foi um marco, assim, pra outros gêneros de jogos que vieram desde então. Desde então é a minha palavra que eu tô usando bastante hoje. Vamos contar. É, vamos lá contar quanto desde então. E ele teve lançamento em março de 97 no Japão, e depois de muitos meses aqui, que foi em outubro de 97, que veio pro ocidente, né? Ele teve lançamento ports, né, que foi feito pra Sega Saturno. Não, pera. Sega Saturno não é bem port, né, cara? Nossa, mas ele é tipo, ele é muito melhor. Não, sim, por isso mesmo. Mas o port nem sempre é uma coisa reduzida, né? Um port tá melhor. Eu geralmente sempre vejo como uma coisa reduzida. Ah, então tá. E não transponha suas opiniões próprias no sentido da opinião geral. É. Meu Deus. Esse jogo, ele teve lançamento na Xbox Live Arcade, PSN e pra parte de um jogo no PSP, né? Que foi no... É, o Castlevania Dracula Chronicles X. Isso, né? É, o jogo inteiro. Eu zerei ano passado o Castlevania Symphony of the Night segunda vez por causa do Dracula X Chronicles. Opa, somos dois. Eu também. Pois é, entendeu? Eu joguei só pra jogar essa porra. E a versão que tá no Dracula X Chronicles é a versão do Sega Saturn, com as adições de mapas e tudo mais. Não, é não. Ué, pô, eu consegui o familiar secreto que tinha só no Sega Saturno. Sério? Sério, não, aquele doentinho versão, com cara de tanuki. Então, mas a versão do PSP é a versão japonesa com dublagem americana. Não é a versão do Sega Saturn, porque não dá pra jogar com a Maria. Ah, que droga. Maria! Maria do bairro, né? Vamos lá. Lavinha. A primeira música, dá uma pausa nesse bloco que a gente tá falando da introdução do jogo, de como ele foi criado, né? Uma música, assim, que eu já tinha conhecido ela anteriormente. Acho que eu já até coloquei em algumas... um background dos podcasts aí, né? Tipo, um soundtrack de fundo, assim, do podcast, que é Dracula's Castle, que é uma música marcante pra mim, cara. Eu acho que ela passa a sensação de tá alienado, aliado, né? Ou alienado, qual que é a palavra correta? Você é um alienado, depende do contexto, então. Depende do contexto. Alienado à temática de vampiro. Eu acho que essa música, ela se encaixa perfeitamente. A compositora, ela fez um trabalho excelente aí, e ela tem uma emoção que passa nessa música muito marcante. Eu acho que o marcante dessa trilha sonora, claro, o seu teclado magnífico, né? Então, vamos tocar ela aí. Agora a gente vai falar a respeito de história, né? E eu vou deixar isso a cargo do Fei Daikin. Manda bala. Mando bala. Beleza, vou mandar um chicote, pode ser? É melhor, né? Bom, enfim, o ano do jogo situa em 1797, 5 anos após o evento do Rondo of Blood, que acredito que só tenha vindo pra cá, pro ocidente, através do Dracula X Chronicles, certo? Certo. Acho que teve pra outros também, mas japonês. Eu sinceramente não lembro. Essa parte do jogo tá no comecinho do Symphony of the Night, inclusive. Você joga o final do Rondo of Blood. A última fase. Eu falando nunca joguei. Idiota, né? Tá falando, você acredita. Se a gente falar uma besteira gigantesca, você é um burro. Aí que é bom de gravar com os abos sem saber nada, velho. A gente fala o que a gente quer. Alguém vai ser gripado na edição. Golpe baixo, hein? Golpe baixo. Enfim, 5 anos após o Richter Belmont ter derrotado o Conde Drácula com a ajuda da Maria. Maria do bairro! Ai, meu Deus do céu. Isso tem que ser cripado na edição. Bom, enfim, geralmente a lenda diz que a cada 100 anos, se eu não me engano, que o Castelo de Drácula retorna. Exato. Mas após 5 anos do Rondo of Blood, o Castelo Drácula retorna, Alucard sai do túmulo dele e fica... Quem é Alucard? Sim, o Alucard é o filho do Drácula, que a gente conhece, eu não lembro em qual era o outro jogo que ele aparecia. Se eu não me engano... Castlevania Dracula's Curse. Isso, que é pra Game Boy, não é? É, Game Boy, acho que você até luta contra ele pra ele ver se você realmente é forte o suficiente, ou algo do tipo. Enfim, ele vai lá ver o que que houve, o Atahel, né? Ele entra no castelo e encontra a Maria no meio do castelo. Cara, com quantos anos tinha Maria no... Tipo, 5 anos atrás, no Rondo of Blood? Não, ela era criança, tanto é que dá pra ver ela pequenininha lá, salvando o Richter. Mano, ela tinha uns 15, 16 no... Ah, tá. Não, Symphony of the Night. É porque, tipo, no a Maria, Renata, a Maria do Symphony of the Night é, pô, gostosona. Tipo, ela é gostosona aí, ó. Seu pedófilo. Tipo... Olha a foto, ela é gostosa, pedófilo. Depois a galera fala que é só vlog punheta e o pessoal acha ruim, entendeu? Não, então, cara, isso é anime, entendeu? Tipo, uma menina que parece que tem 15 anos anime, ela tem 8, tá muito errado. É bem assim mesmo. Pera aí, a gente tá falando no último podcast sobre coisas de anime que é estranho. Acostume-se, cara. É, de fato, não, sim. Não, sem contar que, tipo, antes dele encontrar a Maria, ele encontra a morte lá e, tipo, dá o rapa nas armas dele. Porque ele pergunta o que você tá fazendo aqui e ele fala, ó, vim aqui derrubar essa porra de castelo. Aí ele fala, não vou deixar. E pega as armas do Alucard. A morte tem o mesmo efeito daqueles duendinhos vagabundo no Golden Axe, cara. Que passa a roubar teus itens. Nossa, é verdade, velho. Não, mas é também porque a morte ainda tava no acordo com o Drácula. É. Você me dá o Toby, eu... A minha pergunta, assim, é que eu tava lendo um pouco a respeito do jogo. Você joga uma parte com o Richter, eu acho. Não, mas na verdade você só joga o último estágio, teoricamente, a parte final do último estágio do Rondo of Blood, que é a batalha contra o Drácula. Sim. E essa é engraçada também, assim, talvez eu vá pegar a parte de alguém, mas se você conseguir passar dessa parte sem usar o poder da Maria, você vai estar muito melhor com o Alucard. Sim, mas sim. Tá maior, tem item a mais também, né? Tem algumas coisinhas assim. Se você for horrivelmente, você ganha, tipo, um item que te dá alguns hearts. No castelo do Drácula, antes de entrar ainda na escadaria, se você pular e bater, tipo, num negocinho que tem no telhado... Abre uma escotilha, né? Escotilha, exato. E você entra lá em cima, tem vários itens que são bem úteis pro card depois. Assim, sempre tem isso, né, cara? Item que o Richter nem usa, né? Ah, tipo, exato. Uma massa de manopla. Ah, não vou usar, eu tenho meu chicote. Não, eu vou deixar isso ali. Vou deixar isso ali. Vou pegar, que depois, misteriosamente, o Alucard vai ficar com aquilo, entende? Não é, cara. Não, pelo menos passaram-se só 5 anos, né? Se tiver carne ali, não tá tão podre assim quanto 100 anos. Caralho, não tá tão podre assim? Não, cara, como assim? Velho, cara, que tipo de carne tu tá comendo, cara? Pô, que carne que dura 100 anos, velho? Nenhuma carne dura. Assim. Cavalo com muito sal. Porra. Porra. Da vida. Se eu não me engano, nesses 5 anos aí, o Richter desapareceu, né? Peraí. Foi, ele entrou, voltou lá pra aldeia dele, nesse meio tempo ele sumiu e reapareceu no castelo do Drácula sem memórias. E se chamando o senhor, né? Chamando o senhor do castelo, já que não tinha ninguém ali. Já que a casa tá abandonada, eu vou pegar as casas pra mim. Essa isso porcaria. Aí se chama ressaca da festa de comemoração que mataram o Drácula. Quem sou eu? Esse castelo é bonito, eu vou ficar com esse castelo. Olha essas fotos do Drácula, será que sou eu? Eu lembro desse cara, aconteceu alguma coisa? Deram um suco Gummy mega forte pra ele, o cara não lembra mais de nada, tá ligado? É tipo aquela tirinha do cara que encontra o capeta e o capeta... Como você veio parar no 7º círculo de tormenta mortal? Ele... Eu tava tentando ir na cozinha. Na cozinha. Essa é massa. Eu lembro disso. Eu lembro disso também. Enfim, após vadiar um pouquinho lá dentro, o Alucard encontra o padre negro Sheft. Eu prefiro chamar de só Sheft, aquele do Samuel Dark Jackson. Christ. Ah, é. Padre Quevedo. Pois é, o Padre Quevedo dos infernos. Oh, o Sheft é igualzinho o Munha, cara. Nossa, não. Ele é muito igual o Munha, velho. Tinha igualzinho. Pô, seria foda se ele falasse ululu. Sério, olha, ela é igualzinho o Munhá, velho. Até ele fala isso, o Alucard já deu uma espadada. Bom, mas enfim, conforme você vai avançando, tem aquelas coisas típicas do Metroid, que você completa tantos por cento do jogo quando termina. Você voltando, você pega o castelo invertido, que é a origem da piadinha da entrada do Javan. Pois é. Mas você só consegue isso por causa que você tem que falar com a Maria ainda, né? Tipo, tem que conseguir um dos itens pra não derrotar o Richter. Mas enfim, eu já tô entregando spoiler. Não, aí, ó, cara, 97, vai pra porra. É verdade. Você tem uma analogia pra falar que as mulheres viram nossa vida de cabeça pra baixo. Total. Tu pega, com ela tu pega o Holy Glasses, que te permite ver, tipo, macumbaria do Shaft lá. É o Shaft, você destrói aquela bolinha que tem em cima do Richter. Diga-se de passagem, é um saco destruir aquilo. Não, e o Richter é difícil, te senta porrada enquanto você tá na bolinha lá, velho. Não, o problema é que quando você vai pular pra dar uma batida na bolinha, ele pula. Aí você dá na cabeça dele. Exato, é um filho da puta. E eu me lembro que tem como você ir sem pegar, tipo, se você não procurar a Maria, você vai lá lutar contra o chefe e você não vai, tipo, você não vai conseguir lutar nada com o Alucard, porque você vai terminar o jogo e tipo, ok, terminei o jogo e sim, você dá o bad ending. Que você não resgata ninguém, você cai fora. E o cachorro late. E você mata o Richter. E o cachorro continua lá. É o Cerber. Então, o Fedekin tava tentando falar, a gente cortou ele, que ele tava falando da Maria, tipo, ele não falou o que a Maria tava fazendo lá. Ah, a Maria tava procurando o Richter. Porque no Rondo of Blood, aliás, depois do Rondo of Blood, o Richter adotou a Maria como irmã e pra sumiu. Pra comer depois? Isso é uma suposição. Ah, não, ele tinha lá a mulherzinha que ele foi resgatar. Tinha? Tinha, verdade. Tinha, claro, em todo Castlevania o cara vai resgatar a esposa e mais alguém. Eles esquecem que eles são os Belmont e tem que matar o Drácula. Ah, tipo, a minha vadia tá lá, vou lá salvar ela. Sejamos sinceros. Os Belmont ainda tem a desculpinha, tá, tem que matar o Drácula. Mas você acha que o Alucard ia entrar na porra do castelo do pai dele, que ele não suporta ver nem pintado de sangue, pois é, pra salvar o Richter? Não. Caralhos que ia salvar, cara, o Richter, velho. Ele ia comer as duas. O plot, pomba. Não, mas o pior é que é absurdo, porque o Alucard parece ser um cara mó B10, assim, a Lacefirote, ele é mó bonzinho, cara, muito cara, zoado. Quase, eu entendi que você falou mó bundão, e falei, caralho. Não, mas ele é meio bundão, assim, tipo, ele tem umas opiniões muito podres. Não é à toa que ele resolveu se esconder pra não deixar não fazer mal a ninguém, né? É, a Maria segue ele, quer dar pra ele, mas isso é final do jogo. Não, mas é pro final do anterior. Você tem que levar em conta que ele continua sendo B10, só que ele segue aquela linha do B10 de, eu sou o B10, mas, cara, eu tenho que ficar aqui porque senão eu vou destruir tudo porque eu sou muito forte. O anti-herói é herói, né? É o Chaotic Neutral, é o Chaotic Neutral. Justamente. Não, mas é meio zoado você ver, tipo, é porque aquele jogo lá que a gente tava falando, aquele de Game Boy. O Dracula's Curse. Ah, aliás, pra Super Famicom. É pra Famicom, perdão pelo nome. Famicom? Não é pra mim, não. Então, o traço daquele jogo todo, pelo menos a versão de Game Boy, eu acho que tem uma versão de Game Boy, hein? Tipo, é todo um traço de anime. Aquele traço da linha inversa lá do Slayer ainda. Nossa, o Alucard é azul, cara. E ele é muito, uma cara muito de bonzinho. Mas é muito diferente. Você tá falando na artwork dele ou no jogo? Na artwork, tipo, é que no jogo usa as artworks, sabe? Não, é que você tem que entender que era limitado o console, né? Daí não sai tão perfeitamente. Igual no Final Fantasy, o cara fazia um artwork foda e saiu uns pixels ali pintadinho. É igual não, mas... Não, mas eu digo que, na verdade, não o sprite dele. Eu digo que as fotinhas, quando eles iam falar, sabe? Que sim. Aparecia. Era meio patético, assim. Porque você via o Alucard com aquela cara de feliz, assim. Cara, esse é o melhor Alucard do mundo. Olhem agora. Esse é o melhor Alucard. É sério, tá no wiki aqui, cara. No desenho. De óculos e topete. Esse é o Didi Alucard, né, cara? Puta que pariu. Que ridículo. E no caso do PSX, já que ele tinha um hardware bem bacana, mesmo tendo um artwork bacana lá da Ayami Kojima, que fez vários outros artworks pra série depois, ficou a mesma coisa, assim, dá pra ver no sprite do Alucard que tá bem fiel ao desenho feito por ela, assim. Fato. No Dawn of Sorrow também tem, tipo, todo mundo é meio que um traço de anime diferente. Cara, Dawn of Sorrow é muito bom. Esse foi o erro, cara, pra mim. O Dawn of Sorrow é muito excelente, mas esse artwork não me engoliu, velho. Eu também, isso me incomoda, ver o Soma Cruz no Dawn of Sorrow com aquela artwork tradicional e ver ele no Dawn of Sorrow com aquele artwork de anime meio esquisito, cara, me quebrou bastante. Ah, quebrou muito, mas enfim, ficou bacaninho. Né? Mas assim, agora que a gente já citou bastante os personagens, né, que a gente, você praticamente já listou pra mim todos os personagens desse jogo, né, que é o Alucard, o Richter, a Maria, Chefte e o Drácula. E o Drácula. O próprio Drácula, né, que aliás eu acho que é o melhor desenho do Drácula que eu já vi na minha vida, a sério. Morte também conta. Olha, eu vou ter que concordar, a arte do Drácula ficou de longe a mais caprichada, cara. Eu acho a arte toda do Symphony of Night é uma das mais impressionantes de todos os jogos ever. Assim. Também, eu acho difícil superado. É muito difícil. Mesmo a mesma do daquele... Como que é o nome do Castlevania da menininha lá? A, da Sofia? Menininha? Não, da mulher lá, das tatuagens. Ah, sim. Ah, da Shanoa. Aquele lá também é bom. É, mas não é... Ordem of Ecclesia, é isso. Exato. Mas não é tão bom quanto o do Symphony. Ah, e tem, e tem o vendedor lá, o Master Librarian. Ele não faz porra nenhuma, mas porra. É o Mestre Olivaras, ele depois vai trabalhar com Harry Potter. ele dá vaga de cordão pro Alucard. Legal você chegar lá e sentar na cadeira. É, não, verdade. Isso é legal, é dar um Shoryuken na, debaixo da cadeira dele, levantar ele pro alto. Verdade, que dele dá um Shoryuken no telhado e quebra tudo. É, muito bom. Legal. Enfim, eu vou fazer o trabalho dos abos aqui, eu vou fechar essa... Esse bloco? Esse bloco, é isso aí. Vou fechar, vou fazer o trabalho dos abos aqui, eu vou fechar esse bloco pedindo a minha música, que vai ser a Abandoned Pitch, que pra mim é a que mais lembra os antigos Castlevanias, e tem aquele toque de você não sabe de onde vai vir o perigo. É bem, é o pianinho bem simplinho, mas um toquinho simples no final. E fúnebre pra cá, é que nem a gente comentou antes. Morcegos passando na hora, cara, muito bom. E sons de fundo, foda. Total. Toca as abas. Então, relembrando o último episódio, seguindo a mesma linha, pau na caixa, Zabos. Ah, é verdade. Pau na caixa. Pau na caixa, exatamente. É isso que eu tava querendo lembrar, o último Game Track, eu não tava lembrando. E aí galera, depois dessa excelente escolha de música por parte do Fedaikin, e eu devo concordar com ele, é definitivamente uma das músicas que mais lembra os clássicos do Castlevania e me lembra completamente a minha infância jogando Castlevania Super Nintendo, cara. Então, vamos falar da jogabilidade do Symphony of the Night. Então, galera, o que, que o Symphony of the Night trouxe pra gente diferente? Bom, primeiramente ele trouxe uma jogabilidade muito mais fluida. Você vê o Alucard podendo dar backdash pra trás com apenas um botão. Você vê a inovação de você poder dar voadora, cara. Quando você dava voadora no Castlevania até então? Nunca! Isso é o Liu Kang. Nossa, Lindomar, rapaz. Lindomar. O odor dos ângulos invertidos. Então, quase nunca, velho. Você tinha que terminar, você tinha que pular, aí bate com o chicote. Aí pula, bate com o chicote. Você não podia emendar o golpe já na movimentação, né? Dá dois hits, né? Justamente. Não, sem contar a jogabilidade travada, que você tinha que pular pra frente, dar uma chicotada e andar daquele jeitinho robótico dos jogos passados. Aquela pisada com foco. Caralho, ele tá amassando terra enquanto anda, é horrível. Justamente, velho. Na verdade é que quando ele não tava caçando o Drácula, ele pisoteava uvas pra fazer vinho pra família Belmonte. Ó, pra mim, Belmonte, cara, é marca de cigarro, não sei porquê. Nossa, já vi essa marca. Você sabe, tá ligado, né? O que mais de inovação a gente teve? Ele ainda trouxe pra gente a questão das magias que o Alucard podia aprender pelas Skrulls, né? E ativando elas por comandos específicos, sequência de botões e tal, que já deu uma diferenciada bacana também. Você poder ver essa interação do Alucard com umas magias diferentes, algumas coisas, trazendo a mais pro jogo sempre, né? Como clássicos, você sempre vê as sub-armas aparecendo naquele esquema. Faca de arremesso, machado e água benta. E alguma dúvida quanto aí? E a Bíblia também, mas foi adicionada mais aí. É verdade. Foi, eu lembro. A Bíblia eu acho que no Super 4 já tinha, não tinha? Já? Pô, ah, beleza. Eu não tenho certeza. É os clássicos, né, cara? Pra que a gente vai mexer nos clássicos? É porque como é que você já tava falando das sub-armas, você não fica preso que nem nos jogos passados, só de chicote e as sub-armas. Você pode usar tanto a própria espada do Alucard, você pode usar tipo aquelas tonfas, você pode usar suco inglês, você pode usar massa de manopla, Morningstar. A variante bem maior, assim. Você se não fica no chicote, pulo, chicote girando. É bem melhor, assim. Você tem o livre-arbítrio de escolher a arma que você quiser. Ah, além de escudo também. Ah, mas essa diferença é porque geralmente os outros caras são todos Belmontes, né? O Alucard nem é Belmonte, então, tipo, ele pode usar outras armas, sabe? Geralmente os Belmontes usam todos os Vampire Killer, por causa que vem de uma linhagem. É, isso é. O Vampire Killer, na verdade, é uma herança de família recebida, né? Exatamente. Eu gostei disso, cara. E não só isso, a variação de armas, ela também vai influenciar muito na parte de status que veio entrar definitivamente agora no Symphony of the Night, pra depois ser traduzido, sendo que os status iam aumentando conforme o Alucard ia passando de level, e as armas também davam uma influenciada, aproveitando melhor aquele status da forma que estava. Você também via a possibilidade de aumentar o HP colecionando os Heart Max Ups, né? Uhum. E uma série de itens e acessórios diferentes que iam dar uma ajudada também quanto aos status. Desculpa atrapalhar, mas eu acho que a melhor coisa pra recuperar sangue era o Dark Metamorphosis mesmo. Mas o Heart Max Up, ele não recupera HP, ele aumenta o HP. Não, sim, eu lembro. Não, isso é foda. Tá com Metamorphosis, ele suga sangue de quem você bate. Exato. Isso. Cara, quem nunca fez a tática de, tipo, pegar aqueles Blood Soldiers, usar Dark Metamorphosis e ficar lá recuperando sangue, velho? Cara, é a clássica. Todo mundo fez isso. Todo mundo fez, cara. E sem contar que tinha alguns itens lá que dava, tipo, tinha aumento e subtração brusca de status, tipo o Ring of Ares, que dava força de 24 homens, mas sua defesa era zero. Isso é verdade. Isso era bacana. Eu achava muito bacana essas descrições desses itens mais exóticos. Não, tinha um tal de talismã que era três bolinhas de cores diferentes. E tipo, ele, dependendo da sorte que você tinha, você não recebia dano. Mas tinha um truque que você podia colocar sorte infinita. Então qualquer coisa você, tipo, não recebia dano nenhum. É, saca? Por truque, entenda, cheat, né? Não, nem é cheat não, mesmo. Não, nem é cheat, é glitch mesmo. Eu acho que é glitch. O Symphony of the Night é cheio de bug. Cheio de truque. Nunca será mais do que Alex Kidd. Mas, enfim, voltando. Viado, apelou. Porque eu apelei agora. Voltando, nós vimos também a aparição dos familiares, né? Que, como opção de familiares, nós tínhamos fada, demônio, fantasma, morcego e uma espada. Hã? A espada era muito útil. Cara, eu me divertia demais com aquela espada te seguindo, velho. Era lindo aquilo. Tem um glitch da espada também, não tem? É, que usa Sword Brothers, né? Isso, que atrapalha a tela, é verdade. Nossa, muito foda. Ah, tem glitch de tudo ali. Ah, e tinha os secretos também, né? Tipo, a fadinha e o demônio com uma máscara de Tanuki, aquele de nariz. Exatamente. Fora isso, quase todos esses seus familiares tinham duas versões deles, assim, tipo, tinha a fada e a pixie, tipo, era o mesmo sprite, só com cor diferente, e ela fazia alguma coisa muito parecida, sabe? Tipo, uma recuperava HP e outra MP, por exemplo. Era bacana. Sim, o que dá uma diferenciada e uma amplitude no jogo fantástica, né, cara? E essas paradas, assim, por exemplo, você se lançando um item, você abrir um inventário pra você mexer, ou você tinha um botão que você trocava na hora, assim? Inventário. Bem RPG mesmo. Exatamente. Que é um pouco maior a jogabilidade, mas é legalzinho. Uhum. É, inclusive, você podia equipar dois escudos. Você tinha esse negócio aí. Você... É, você ficava lá, bolinha, quadrado, escudo. É, bolinha... é, tem isso também, que o bolinho quadrado dava os golpes também. É, tipo, aí... era... É, braço direito, braço esquerdo. Braço direito, braço esquerdo. Eu fazia a técnica de, tipo, colocar uma espada rápida num braço e colocar uma mais lenta e poderosa no outro. Eu esqueci os escudos. Não, eu usava escudo pra caralho. Não, eu não usava não. Eu equipava também, assim, uma rápida e uma lenta. Exatamente, escudo de cu é rola. O Jabba tá sendo, porra, currado aqui, pelo que você tá aqui. Cara, técnica de escudo, velho. Eram os três jogadores aqui utilizando espada e espada, porque vou causar montanhas de dano, azar do mundo. Tipo, fuck the police, entendeu? Ah, é, tinha o truque do Alucard Shield, né? Tipo, usava aquela Morningstar e o Alucard Shield lá e dava. Você usou esse truque? Usei. Ah, é o Shield Rod. O Shield Rod, perdão. Que, tipo, você apertava, sei lá, um... Acho que pra cima em algum botão, aí usava a habilidade do escudo, e com a Alucard Shield você ficava invencível, quase. Era muito bom, cara, muito bom. É, e apelando, cara. E fora isso, nós tínhamos as relíquias, que conforme você encontrava elas, liberava alguma coisa diferente. No caso, as relíquias, elas podiam te dar skills, uhum. Ou ainda aumentar skills, como a de jump, né? Uhum. Te dar a possibilidade de abrir portas magicamente seladas, andar sobre água sem tomar dano, e morfar em animais, assim como virar a fantástica névoa do Alucard, que pra mim era... Melhor coisa do mundo, virar névoa e ficar... Virar peidinho, né? E virar invulnerável. Exatamente. Virar névoa e ficar volitando pelos lugares. Era bom pra encontrar item em lugar secreto. E você virava cachorro também, você virava cão também. Virar peidinho é porque é mais... Porra, mas é, você até vira peido venenoso mais pra frente lá. Sim, não, ou virar peidinho... Esse é o jogo do Burger Man lá, Lu. Verdade. Burger Man? Não, ele é fome. Eu falei Burger Man. Eu fiquei pensando, cara, Burger. Um jogo da realidade do McDonald's. É. Aproveitando o gancho, fazer uma homenagem ao nosso querido Digo Cousin, rei do hambúrguer. Ai, meu Deus do céu. É que ele fica falando assim, toda vez que tem um filme americano que é dublado, assim, aí mostra aquela placa do Burger King, aí os caras sempre falam, rei do hambúrguer. Rei do hambúrguer. Mas a virar peidinho era mó excelente, porque era a melhor estratégia, assim, tipo, quando você vê que tá encurralado por um golpe meio fatal de um boss, só virar peidinho e você fugia pra trás dele, tá? Ó, bem que se você tinha falado isso pra mim antes, minha abertura, aqui é os óbvios e... Ai, meu Deus. Essa ia ser excelente. mas tinha um problema, hein? Você tinha que pegar lá uma outra relíquia pra aumentar o tempo de névoa. Tem isso. Não, porque isso era bem curto e como eu falei, né? As relíquias iam aumentando as skills. As relíquias, elas meio que serviam como aquelas skills da Samus no Metroid, saca? Tipo, pegava uma relíquia que dava pulo duplo, coisa assim, e você ia poder passar onde você não conseguia passar antes. Justamente. Aliás, pra mim, as mais úteis são a Lipstone, que permite o pulo duplo, e, se eu não me engano, a Griffon Wing, que te dá aquele super pra cima lá. Que é Shoryuken louco. Shoryuken louco. Shoryuken das drogas, mano. Nossa, é muito Shoryuken instantâneo, cara. É tipo Superman, sabe? É engraçado que dá pra ficar fazendo vários, né? Ele fica tipo, tá, batendo no telhado. É engraçado. Shoryuken de coco. Bom, e pra finalizar o bloco, eu vou escolher a outra música dentro do jogo, que... Me lembra muito as minhas noitadas de Castlevania no Super Nintendo, assim como a música do Fedaikin, que é a Heavenly Door. Alguns trechos da música aí me lembram bastante o tema de final do filme Blade Runner, composto pelo Vangelis, aquele... Vocês podem ouvir aí e comparar depois. Engraçado é que pela ordem que foi escolhida, parece que assim, você saiu da parte da banda Night Pit e foi pra outra que eu esqueci. aquele outro que você esqueceu é legal. Heavenly Doorway. Se eu não me engano, essa música toca no quando você sai do Castelo Invertido. Pô, é na sequência, não é, Alfredekin? Isso. Pô, pior que é verdade, encaixou certinho, rapaz. Encaixou, é isso que eu tô falando. Então, Zabuza, toca aí. Wesley Pires, manda bala agora a parte de trilha sonora. Uma parte esse que manja. A trilha sonora desse, do Castlevania, eu não vou falar desse porque ela trabalhou em outros, é feita pelo Michiru Yamane, né? Ela é compositora do Japão, como todo mundo, né? Ela fez, é figurinha carimbada da Konami. Ela já fez alguns jogos tipo Suikoden, fez o Twin Bee, aquele shooterzinho de abelhinha. Mó legal. Rumble Roses. Cara, Suikoden Tear Cries. É fantástica a história. Não, é linda. Excelente essa porra, né? Além, o Gangage, o Elder Gate e o Contra Hard Corps. Tá? A gente tem que cantar também. Mas tipo. Oh, Rumble Roses. Falou, galera. Só um. Gactas lutando, luta livre, música de Castlevania, tá? Eu sei que não é assim, mas. É no seu sonho. Vou entrar no bando dos abos aqui, não tá entendendo Xongas, vou ficar lá, tá? Ah, não, eu já tô assim já. Eu tô tempo. Você tá lá no canto com os alunos brincar de Hot Wheels. Não, nesse momento eu vou entrar, porque eu não sei nada do resto. O lance da Michiru Yamane mesmo foi as composições dela pra série Castlevania. Tipo, além do Symphony of Night, ela fez quase todos os Castlevania pra Fate, o Eye of Sorrow, Lament of Innocence, o Curse of Darkness. E uma característica que ela consegue empregar na trilha sonora é o lance lírico. Ela sempre consegue botar muita coisa de piano, muita coisa de violão, muita coisa assim que você pode falar, ouvir e assimilar Castlevania. Coisa, por exemplo, um pianinho tocado mais fúnebre, algum toquezinho mais fundo. Ela incluiu uma guitarra ou outra assim, tipo na Dracula's Castle ou na Tragic Prince, uma outra música muito legal. Uhum. Só que ainda assim fica um clima bem escuro, assim. Talvez que significa que ela poderia trabalhar perfeitamente com o Tim Burton? Cara, também o Tim Burton é muito mais fúnebre, ela ainda coloca umas coisinhas alegres, assim. A questão de trilha sonora é muito característica, né? Ela trouxe uma certa linha, assim, de produção pra trilha sonora, que é exclusivo, né, cara? Ela pegou uma parada assim e falou, beleza, vou fazer uma parada aqui que é diferente e vai sair fenomenal, cara. É, porque, tipo, na verdade, depois dos Castlevania, tipo, Super Nintendo, Super Castlevania 4 e tal, foi ela que pegou tudo, praticamente. É, porque foi daí que a tecnologia dos consoles, né, possibilitou trazer músicas um pouco mais elaboradas, né? Não, porque claro. Até então, o Super Nintendo era a parte chip, né? Não era que nem o PlayStation 1 que veio com um CD, você colocava o arquivo de música dentro do CD e tocava normalmente como se fosse um player, assim. É, tipo, nos consoles antigos você emulava algum instrumento. Uhum. Já do PSX pra frente era áudio de CD. Gravava o instrumento, na verdade. É. Gravava o próprio instrumento e saía na qualidade mesmo. É tipo, em contrapartida, por exemplo, que a gente falou num cast 35 de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro, ele pegou muito a fase antes dos videogames com CD, né? Com CD, DVD, assim. E ele trabalhou dessa maneira que eu tava falando, assim, que ela não trabalhou. Aí depois, se você for comparar com ela, assim, ela faz um trabalho, tipo, pós o que o Yuzo Koshiro teve de sucesso, assim. Que, tipo, virou a identidade dela e a identidade dele. Eles se fundiram depois e ficou interessante. É, eles fizeram um trabalho no... Church of Ruin. Portrait of Ruin, do ES. Isso. Fez um trabalho ali que, cara, a música é excelente. A gente até comentou no cast, né, Fedekin? No cast. Foi. Que foi muito show de bola. Muito bom o trabalho. Aliás, o jogo é excelente, viu? Ele mescla um negócio de cooperação entre os dois protagonistas lá, bacana, viu? É bacana, a gente esse, quando eu tava com o DS, sim, eu joguei um pouquinho, assim, pra falar que não joguei nada. Ó! Oh? Esse eu tenho original aqui na gaveta. Olha que delícia, hein? Que beleza. Então, eu não consegui zerar porque minha irmã levou embora o DS antes. Ah, não, essa história do DS a gente já sabe. Caralho! Né? Carai, que tenso. Tipo, ô Thiago, vou pegar aqui e dá licença. E pronto. Caralho, não que põe. Mas voltando aqui. E uma característica que eu gosto dela é que ela não usa com frequência os temas mais comuns da série, tipo o Blood Tears, o Vampire Killer. Ela usa composições próprias dela, fazendo uma menção ou outra, assim. Tanto é que, tipo, algumas músicas que a gente citou aí é icônico dela, a gente não viu em outros, tirando um outro. E eu devo agradecer a ela pelo fato de que, cara, graças à trilha sonora que ela faz. Os caras que fazem remix, não sei remix, fazem músicas fantásticas com versões em guitarra de músicas dela, né, cara? Que fica também fantástico. Graças ao trabalho dela, então surgiu isso aí. Muito bom. Ah, verdade. É. Particularmente eu gosto do piano que ela toca, assim. Tem muita música de piano, assim. Acho bem relaxante. Não, mas isso vai mais de gosto, né? Tipo, a gente prefere um toque com piano, uma coisa mais, tipo, lírica mesmo, que não seja só a parte de piano, a parte com vocal, com violão, as coisas. E eu já prefiro, por exemplo, teclado e guitarra. E pra mim é Castlevania, assim, é muito característico. Cara, você falou isso de gosto, o Gorin vai ter alguém no comentário falando, nossa, eu gosto da sanfona da Michiru Yamane. Gorin, só pra trollar. É. E vai ser o Rodite, aquele tiozão. Tiozão, beijo. Tiozão. O Rodite sabe o que é sanfona? Ló. Aproveitando aqui, vou mandar um beijo pro senhor B, né? Porque ele falou assim, porra, você não me chamou? Seus filhos da puta xingando agora no Twitter aqui. Não, a gente não chamou você. Oh, sacanagem, né? Pô, é Castlevania, não é Dota, senhor B. Vai pra lá. Vai. Só um recado pro senhor B e pro Rodite. Vocês são tudo noob! Emendando já a minha parte, né, já que eu ainda tô com a bola de vôlei e vou dar o saque, bonitinho, a música que o Fedakin escolheu, ela, se eu não me engano, ela culmina quando o castelo do Drácula é invertido, que é até outro mapa. E a música que eu escolhi, a Final Toccata, ela toca em vários mapas do castelo. Às vezes chega até a ser enjoativo, mas ela ficou tão icônica pra mim. E o órgão que toca o tempo todo nela... Ficou tão fúnebre assim que, porra, é uma das minhas músicas favoritas, junto da Dracula Castle e da Tragic Prince. Ou então. Fazer uma vírgula rapidinho, Wesley, toma cuidado com essa história de órgão por causa do Madruga. Ah, tá. Ele trocou uma vez por causa do órgão tocando no japonês. É que você sabe que o Madruga é um caso sério, né? Promessa é dívida. Pensar em colocar aquela porra no post. Não, vamos falar aqui, aproveitando, né? A pessoa que talvez só escuta a gente pelo feed, saiu o nosso vídeo de cobertura da Brasil Game Show e VGL, cara. Mas sério, tem uma parte assim que o Michel diz assim: cara, eu vou dar um beijo nesse cara hoje. Um beijo na boca desse cara hoje, né? Aí muito vai falar, agora, brincadeira essa parte. Aí o Madruga diz: olha pra cara dele, tipo, com aquela cara séria e fala: uma cara muito séria, muito cara, medonha, né? Noção. Promessa é dívida. É claro que o gif do demônio vai estar aí. Pois, chegando isso aí, porra, pau na caixa, ou pau no órgão. O órgão na caixa, né? Pode thank you. parte do bloco que a gente vai falar agora sobre um pouco de curiosidades do Castlevania Symphony of the Night, que é um jogo que, cara, eu acho que a gente já pode começar com umas curiosidades, porque o jogo, ele tem muitos segredos, esse jogo. Não, não é muito segredo, tipo, tem muita, muito lugar secreto, né? Porque logo no começo do jogo não tem segredo. É, não, exato. É. Mas é porque eu acho que eles não são considerados como curiosidades do jogo, mas é que logo no começo do jogo, tipo, tem aquela pedra grande, depois que você passa do primeiro corredor, tipo, você já quebra ela, tipo, já quebra ela. E como é assim? Engraçado. Pera, não entendi nada. Se você quebra ela, você já quebra ela. Não, olha, essa frase foi boa. Não, desculpa, bacana. É que você, logo quando você chega no jogo, você meio que, você já, quando você começa um jogo, você geralmente fica dando espadada pra todo que é lado. E vai dando espadada. É pra você testar o comando, né, as coisas assim. É, alguma coisa assim. Daí, quando eu descobri que essa pedra quebrava, foi tipo, eu meio que tava dando espadada pra todo lado, daí você vê que tipo, sai uma fumacinha quando você bate na pedra, daí ela quebra no meio. E você entra dentro do jogo e, seguindo muito com o jogo, tem muita parte secreta que você tem que ficar quebrando com a espada, ou jogar machadinho, porque só alcança com machadinho, essas coisas assim. E é uma boa curiosidade, porque muitas das habilidades assim que você descobre, salas secretas, coisas do tipo, você acha quebrando essas paredes secretas. Até nos inimigos você tem que bater. Você pode bater numa pedra e aparecer o Snake, pode acontecer tudo. Você pode bater numa pedra e aparecer outra pedra, né? Também tem isso. Um pouco. Ou um pigo, né? Ou um pigo. Não, cara, quando você senta também na cadeira, tem algumas que te dão item de cura, algumas dão arma. Quando você senta no confessionário, daí tem o padrezinho quando ele Às vezes você salva o jogo, Continue. Ali você pode dormir nas cadeiras, viu? Você fica parado, sentado lá, o card dorme. Exatamente, você fica esperando a animação dele dormir pra dormir. É engraçado, quando você tá com uma fada, com uma familiar, que é uma fada, e você fica parado, uma delas fica tipo falando, Alucard, você vai ficar parado aí mesmo? Vamos, Alucard, a gente tem que salvar esse castelo. Alucard, Alucard. E é muito bacana. Ela senta também, né, às vezes, no coisa dele. Às vezes ela senta no ombro dele. No ombro dele, no ombro dele, no ombro. Não no órgão, não no órgão. Eu acho que uma das maiores curiosidades do Castlevania é que, como ele é um jogo da Konami, e ele foi lançado mais ou menos ao mesmo tempo de Metal Gear Solid 1, se você tiver um save de um Castlevania Symphony of Night no seu memory card e jogar o Metal Gear enfrentando o boss ou passar com Mantis, ele lê sua mente, para e fala assim: então você ainda jogando Castlevania, não anda? E é muito foda, cara. Verdade, não só isso, eu acho que funciona com PES também. Em PES? Deve ter alguma coisa assim. Não, além, tipo, eu acho que uma das curiosidades, assim, que eu mais curto é, tipo, num diálogo dele com a Maria, quando ela pergunta, você viu um tal de um Richter? Aí, tipo, na cabecinha dela aparece a imagem do Richter do jogo mesmo. Só que, como o Alucard só conhece o Trevor Belmonte, na cabeça dele aparece o Trevor do Nintendinho lá, nossa, saca? Foda. É muito mal, tipo, Belmonte? Não, nunca vi. É massa pra caralho. Tem um ninho lá embaixo, acho que numa parte de, meio que debaixo de uma das torres. Na verdade, você não vê ninho, você vê dois passarinhos. Eles começam a construir o ninho, você fica parado, constrói todo o ninho, daí nasce filhotinho e coisas do tipo. Ou seja, você pega um jogo, você compra o jogo, você fica olhando o passarinho. Você é imortal mesmo, cara. Poxa. Whatever, dude. Outras coisinhas como... Tem um telescópio. Telescópio não, cara. Telescópio. Uma lupa, uma lupa, né? É uma lupa, não é um telescópio, porque o telescópio é mega gigante, não, né, cara? Não, telescópio não tem necessariamente, tem pequeno também. Ah, verdade. Aquele binóculo com um lado só, pronto. Já vou Você precisa sair mais de casa, velho. Talvez sim, cara, concordo. Vem pra Goiânia. É até bacana que você tipo, pode olhar no telescópio e daí fica passando o barquinho com o tiozinho lá, que lá meio que te dá uma carona quando você desce lá embaixo. Caramba. Quando você desce no subterrâneo do castelo, você pode ficar barquinho. Quando você ganha uma relíquia também, porque aqui é viado, só aparece quando você ganha relíquia. Nossa, eu lembro disso. Fora isso, tem faixa escondida no CD do jogo, quando você bota ele... É que no PlayStation, se você deixasse o CD lá aberto, se deixasse a portinhola... Você escolhia... Portinhola, Jesus. Você selecionava pra entrar no modo de CD player e ligava o jogo, você podia escutar as trilhas do jogo, né? E daí ele tinha uma trilha extra, que eu ia escolher essa trilha extra, só que daí eu não quis escolher, porque... Né, uma trilha extra, ninguém conhece. É que se eu não me engano, o que fala na trilha mesmo? Acho que alguém é possuído, né? Coisa assim. Não, o próprio dublador do Alucard fala, tipo, this is the Black Album of Castlevania, não sei o que. Igualzinho, hein? Basicamente, cara, essas curiosidadezinhas tem de um monte no jogo. Tem coisa que, às vezes, você mata um bicho e você mata vários bichos e um bicho que tava lá parado começa a te ajudar. Às vezes, você, quando é petrificado, você fica um gárgula. Tem um bicho lá que você, se você mata uma mulher que tá em cima de um bicho, você mata a mulher sem dar dano no bicho, o bicho depois fica aliado seu até o final da fase, assim. É, tipo isso aí mesmo. Tem uma que eu gosto particularmente é na Biblioteca Invertida, tem alguns inimigos que é uma homenagem ao Mágico de Oz. Tipo, tem um inimigo de lata, tem um leão, tem um espantalho. Tem um mago. Acho que tem um mago também, poxa. Eu acho que, se não me engano, tem alguma coisa no mago. Nossa, eu adoro. Cara, cadê a puxa do oeste, né, velho? Eu esqueci de uma curiosidade que eu sempre fazia, cara. Que tipo, no mapa tem um tal de um set de Alucard. Que tipo, Alucard Sword, Alucard Shield. Que é o que você começa, cara. Você começa tudo com Alucard Sword, Alucard Shield, Alucard Robe, Alucard Cap. Não, tipo com T, Alucard T. Alucard? Tipo, Alucard, é tipo, como se fosse a versão kart do Castlevania. É tipo fake. Ai, meu Deus, cara, eu não tinha. É que se você formar aquele set todo, você ganha, acho que mais 50 de bônus. Você ganha muito bônus de luck. É, o set do Alucard é um lixo, mas dá muito luck, não é uma coisa assim? É, ele não dá porra nenhuma de ataque, mas ele dá sorte. Pra você pegar esses itens assim, é batuta. Dá sorte pra você zerar com esse set. É hard mode 1, né? Só se for. Ah, outra curiosidade eu acho que dá pra falar também é a versão do Sega Saturn, que é o também conhecido como Castlevania Turning Moonlight, né? É, na verdade, em japonês fica Yasuyoku. Yasuyoku. É um título muito difícil que termina com Dracula. Você falou que era japonês, mas você falou eu sou um cu em espanhol, né? Você falou eu sou eu. É, no jogo tem novos mapas, né? Tipo, na verdade tem umas localizações diferentes, tem novas armas, dá pra você jogar com a Maria, novos monstros e tudo mais. Que, na verdade, ele é praticamente uma versão especial do Symphony of the Night, assim. Ele não chegou a ser lançado no Ocidente porque foi bem o fim da era 32-bits pra Sega, né? Que foi bem quando chegou o Dreamcast. Então, o jogo só foi lançado no Japão e nunca viu as terras ocidentais. Não, foi bem quando tá... foi bem na época da morte, mais ou menos, do Sega Saturn. Então, se você quiser jogar esse jogo mesmo, é só japonês. Então dá pra falar também, porque o jogo, ele, além das curiosidades, ele é parado de finais, né? Ele tem vários finais, tem finais bons, ruins. Ó, pelo que eu pesquisei aqui, parece que ele tem dois finais bons e tem dois finais ruins, né? Porque daí, dependendo da porcentagem de você... E tem o final do Richter. Isso, e tem o final do Richter, que é um acréscimo ali, se você quiser terminar. Ah, outra curiosidade dá pra falar que se você depois de zerar o jogo e... Depois que você zerar o jogo, se você for começar um outro jogo, e quando você for escrever o nome da sua data, se você escrever Richter, você joga com Richter. É, aí Castlevania Classic, né? Só que a gente vê que ele corre. Isso eu achei foda. Uhum. Ele dá dash. Justamente. É, quando o Castlevania encontrou o Mega Man, né? Não. Viado. Não, mas ele não dá dash, ele sai tipo, ele na corre. Corrida e fica correndo, igual o lobo, entende? Corre negado. Mas é como se fosse uma skill, né? Que ele, uma parada assim que ele tem essas habilidades, né? É, ele já vem com as skills prontas, praticamente. Ele tava treinando pra fazer isso. É, e com o Richard você não pega item, você não pega nada. Você só pega poção, por exemplo. Eu achei uma grande homenagem, assim, a ode aos jogos antigos, assim. Eu gostei. O modo dele não é enjoativo, assim, apesar de ser difícil. Uhum. Sim. Uhum. Justamente. O Portal Itafo Ruim, por exemplo, você pode jogar com uma caralhada de gente. Ah, então tá. É, a música que eu vou escolher se chama Marble Gallery e Pau na Caixa. Porra! Thank you. Vamos encerrar o nosso podcast por aqui. A gente falou um pouco do jogo em si, né? Algumas curiosidades, se vocês quiserem acrescentar, você pode mandar por e-mail para nós no gametrack@meialuax.com. Gostaria de agradecer a participação de Javanbox. Javanbox? É nóis! Assim que eu tô fazendo uma dancinha muito ridícula falando enquanto eu falo isso. E é isso. Isso aí. Qualquer coisa você pode me chamar, você sabe que eu estou aqui. New game, Javan! New game! Pô, cara, só uma curiosidade pra todos. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu achei que na leitura de e-mails do New Game, o Javan falava, peguem suas colheitas em suas fazendinhas. Peguem suas colheitas em suas fazendinhas, tá começando mais, entendeu? O que você falava de verdade? Peguem suas cadernetas e suas agendinhas. Ah, tá, é pra essa. Nossa, que horror. Então, obrigado, Wesley Pires. Wesley, o famoso Wesley Pratinho. Oi, eu... Olha lá, Wesley, que foda isso, cara. É coisa da minha ex, que bosta. Agradeço de novo, né, pelo convite, que esse jogo eu joguei pra caralho. E tipo, fazendo um adendo aqui, eu fiz uma matéria sobre a trilha sonora no violão de 8-bits, eu até passei pro povo, falando sobre a OST. Se vocês quiserem, vão lá visitar o violão de 8-bits. Estou fazendo Javan de graça pro Junin. Tá fazendo Javan de graça. Não foi isso que a gente combinou, senhor Cafetão. Gratos pelo convite, me tirei a mania, é sempre foda e sempre será foda. Frei Daikin, como diz o texto do vídeo, né? Frei Daikin. Cara, um beijo pra você, tetas. E agradeço aos ouvintes por você ter participado. Eu vou agradecer ao ouvinte, caramba, rapaz. Eles fazem nada por mim. Valeu aí pelo convite, Zabuza. Valeu pela conversa com vocês todos. Zabuza, Wesley, Javan e Axel. Vou agradecer também ao seu Yogodoshi, porque com aquele projeto de Semana Gamer, eu fui uma das citações, assim, de coração, cara, valeu. Bacana, cara. Recebeu uma newsletter muito foda. Cara, muito bacana, muito bacana. Obrigado também, Zabuza. Então, Axel, muito obrigado aí. De nada. Beleza. Sucinto e direto. Então, pessoal, Zabuza, valeu por esse cast, cara. Oh, obrigado, cara. Ninguém nunca agradece pra mim, né? Enfim. Nosso host aqui, parabéns. O host mais porcaria, né? Porque ele não sabe nada, ele ficou quieto o cast inteiro, né? Eu peço desculpa pela minha deficiência nessa parte. Não, mas eu vou dizer uma coisa que eu disse no chat e eu repeti aqui, cara. Que Zabuza, você ainda pode jogar esse jogo, porque isso é um jogo que não parou no tempo, saca? Ele é muito atemporal, você pode jogar ele, tipo, é um side-scroller que é, tipo, você não acha jogo assim hoje em dia, entende? Uhum. O meu PSP tá brincado, se não colocar no PSP seria da hora a vida, né, mas enfim. Vou dizer uma coisa, emuladores, cara. Emuladores. Que isso não se repita, hein? Emuladores. Fedakin quer falar, deixa ele falar. É, fazer uma espécie de piada até, porque a gente tá parecendo papo de noob, cara. A gente, no episódio 35, a GG falou tudo, a gente ficou lá, quieto praticamente. Não, mas hein, eu fui o único que ficou quieto aqui, foi eu mesmo, sim. Ah, nesse aqui, eu me juntei a você no banquinho lá depois, a gente ficou brincando de pedra, papel, tesoura. Mas enfim, pessoal, muito obrigado mesmo. Siga o MeloX no Twitter, né? A gente vai deixar o nosso Twitter aqui e o Excel vai falar provavelmente não siga o Twitter de Javan, mas enfim. E não percam as novidades do site, galera. Muitas novidades rolando, muitas novidades chegando. Inclusive, deve ter colunas novas pra vocês olharem, novidades, lançamentos. Não percam de ver o vídeo de cobertura da BGS, VGS, como tá escrito errado. O post de cobertura está show de bola. Não percam as novas tirinhas sendo lançadas pelo Wesley Pires. Sigam o Twitter do Javan. Desde o começo eu pensei que o Thiago ia falar: não percam seu tempo, saca? Tipo, visitando o Twitter do Javan. E participem da campanha, façam Twitter Madruga Jackson. Façam Twitter Madruga Jackson, é só twittar a hashtag lá e show de bola. Não concordo, eu acho legal ele não ter um Twitter. Ah, para de ser contra. Eu era uma pessoa muito feliz sem Twitter, até vocês me obrigarem a fazer um. Então vão se foder, agora todo mundo vai ter que fazer. Então, pessoal, finalizamos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima edição. Falou! E até o castelo voltar a emergir das trevas. Pô, a gente tinha que gravar um podcast ao contrário agora, né? Aí comecei, até o castelo emergir das trevas. Ah, tchau, meu Deus. Meu olho tá saindo. Caraca, que isso? Puta merda, hein, velho. Bom, encerrando esse podcast ultra especial, ele é mais de que coco. Especial, porque ele é ultra especial, ele é de coco, né? CocoCast. Pode ver que... CocoCast. CocoVânia. Nossa.